fico apaixonado. Acontece toda vez que eu fico apaixonado. Existe uma parte da anatomia da gente que os médicos chamam de corpo cavernoso. É um tecido erétil que quando tá cheio de sangue fica logo visível, fica mais volumoso. Mas parece que o sangue que enche tal tecido leve bobeira. No momento seguinte, cê já tá fazendo besteira. Cê resolve ligar só pra dizer oi. Já era meu chapa, quando cê vai ver já foi. Mas a gente nem liga, porque é tão gostoso. Nem tem importância fazer papel de bobo. É tudo culpa do corpo cavernoso. Então vamos nessa, eu quero tudo de novo. Acontece toda vez. Sem saudade, eu te amo. Eu te amo mais do que ontem e menos do que amanhã. É a maior e a mais bonita história de amor que alguém possa viver. Eu sempre te amarei, jamais te esquecerei. Gostaria de poder ficar com você para sempre.